3905, pronto para cópia. Tribo 9505, Salvador para Serra Bravo, Bravo Hotel. Autorizado nível de voo 180 via Whisky 1. Decola da pistão no 7, primeira curva à direita. Saída da El, transição coral. Controle 1-9-35. Transponder 5410, trip 9505. Autorizado 180 para Belo Horizonte, Whisky 1. Decola da 17, curva à direita. Saída da El, coral. Transição coral, 1935. Controle 5410. 5410, condicionamento correto, trip 9505. Na remota do pátio principal, chame pronto para pushback acionamento, senhor. Calma, não, trip 9505. Romeu, Vitor Hotel Salvador. Tudo para cá, mas tudo. Está no limite da terminal. Vai chamar o centro de controle na frequência de 1288. Caso negativo, 13325. Para sua informação, desde a decolagem nós não recebemos resposta de altimetria ao seu modo Charlie. Estamos considerando fora de serviço, ok? Da Ferramax na 40, vai pro Rano do Verão. Alasca, Serra Mike, controle de Salvador, sintonize e apoio Rádio Farol Salvador, frequência 275, desça para 2000 pés, 1014, procedimento para pistão 7, câmbio. Negativo do Rio, para 1014. Serra Mike, 10 milhas afastado de Salvador, autorizado procedimento NDB, pouso pistão na série. Fez o cruzamento para visual, para volta ao Paraná, cruzamento do campo para do rato ao passado. Ciente, hora certa 0603, prossiga visual, aguarde transferência.